Tenha muito cuidado também neste carnaval, viu? Protetor solar, tênis e roupas leves, é? E o dermatologista dá dicas de como cuidar para que você possa começar o carnaval, vamos terminar com tranquilidade, viu? Olha, diferente do São João, que acontece durante o inverno brasileiro, é no verão que a população vai às ruas para curtir o carnaval, no período de altas temperaturas. Muito cuidado, viu? Se vai à praia, protetor solar. Se vai tomar banho também aqui, né? Porque o sol também está causticante, protetor solar. E dá mais uma dica para você, viu? Ressalta que, apesar de parecer, né, algo óbvio, beber água é um dos principais cuidados que as pessoas precisam manter, já que as altas temperaturas e a transpiração excessiva podem ocasionar a desidratação. Mesmo você estando aqui no corredor da folia, você está tomando uma, mas de vez em quando peça uma garrafinha d'água, né? É, para tomar de duas, três vezes a garrafinha d'água. Você tem que se hidratar, né? Se hidratar, que é o mais importante, porque a desidratação pode levar você até o desmaio, viu? Muito cuidado. E quando for sair, roupas leves. Carnaval você tem que usar roupas leves, né? Tecidos de algodão não é muito bom não para o carnaval, viu? A malhazinha fina, essa que tem a temperatura fria, né? Sapatilhas, bermudas, se possível bermudas que não sejam até de pano, né? Tem um tecido especial. Isso é importante, são dicas para o carnaval da nossa linda Cajazeiras e o carnaval do Brasil. E aquilo que eu queria até que a Raimundinho repetisse novamente aí, eu quero que o comandante da Briosa Polícia Militar, você está em casa, presta atenção a essas dicas, viu? Você que vai hoje. Olá pessoal, eu sou o Coronel Sérgio Fonseca de Souza, atualmente sou o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Eu gostaria de trazer 5 dicas para que você possa curtir o Carnaval 2023. Bolsas e pochetes sempre na frente do corpo e redobrar o cuidado com o celular. Quando for realizar pagamentos com cartão por aproximação e com o Pix, cuidado para evitar golpes. Lembrando, não é não. Se você se sentir incomodada, pode procurar um dos nossos policiais. Evite andar sozinho. Prefira andar em grupos. Se tiver crianças, leve algum tipo de identificação. Não aceite bebidas de desconhecido e fique sempre com o seu próprio copo. Lembrando, se for beber, não dirija. São 2 anos sem carnaval no estado da Paraíba. Esse ano, o policiamento estará reforçado. Se você precisar, ligue para o 190 e confie na Polícia Militar do estado da Paraíba. Aí, são dicas importantes, viu, Fulião? Você que está agora tomando uma, a temperatura está altíssima. Mesmo com a chuva de ontem, a temperatura está altíssima. O sol causticante. Toma de vez em quando. Pega uma garrafinha d'água mineral, toma, é, a metade. É isso? Para que você possa ir se hidratando. Até porque a bebida também desidrata muito, viu? A bebida. Comidas leves. Nada de cachorro quente, cuscuz com ovo. É, até o churrasco também é muito pesado para o carnaval. São dicas para que você possa começar o carnaval, que já começou desde ontem com o Bloco dos Imprensados, e você continuar firme e forte até a quarta-feira de cinzas. E principalmente, tomar banho. Tomar banho. Isso é muito importante também no carnaval. Nós já tocamos Zequete, já? Máscara Negra? Não, não. Vamos preparar aí para Irlando Cavalcante, que ele pediu. Aí depois o menino pediu aí, foi aquela que fez sucesso também, que eu fiz para o companheiro Big Boy, não foi? Foi pedida. É por isso que eu digo nessa música que eu fiz agora, que diz assim, o Fulião voltou com alegria depois dessa pandemia, que foram 2 anos, né? Sem ter carnaval. A gente fez essa música para Big Boy e passamos 2 anos, né? Zezinho faleceu, 2 anos sem ter carnaval. E eu coloquei um trechozinho nessa música nova que eu fiz agora, é, os três foliões que nós já tocamos, que diz: o folião voltou com alegria depois dessa pandemia. Mas alegria não significa dizer extravasar, significa que você tem que brincar com prazer, respeitando o direito daquele que está ao seu lado, né? Está ao seu lado. Então vá preparando aí, que Irlando Cavalcante pediu, é, máscara negra, Zequete, é. Depois você me traz aí, é, a de Big Boy. Tem outra, Raimundo, que foi pedido, nós já tocamos Chicago com Banana, não foi? E depois você prepara também, né, que Damião lançou. Essa música também é muito boa, do Damião. É o Tututá, né? Tututá. Muito boa também. A Prata da Casa que nós vamos tocar. Vamos tocar todas as músicas aqui, Prata da Casa. Tem muitas ainda. Nós vamos ficar com vocês até às 5 da tarde, dando dica do carnaval, trazendo informações. É? Tem gente na linha? Alô, boa tarde. Boa tarde, Tati. Tô escutando seu programa aqui. Ia pedir essa música aí para passar pros ouvintes, mas você já passou. Tá tudo bem. É, eu vou mandar um alô pra Ivaneide de Pombal, que tá assistindo Viana, nesse, né, momento. É, pra dona Lara Moura, pra Cleide do Ceará, Cícero das Bananeiras. É, vou mandar um alô pra Antônio Cordeiro aqui no distrito de Viana. Mandar um alô pra Lenira, do Trapiá. Mandar um alô pra nosso grande amigo Clodoaldo de Bonito de Santa Fé. É, mandar um alô também para Sargento Pereira e Dona Genaína. E mandar um alô para Seu Geraldo e Dona Geralda. Vou mandar um alô também para todos os ouvintes que estão escutando seu programa. E eu estou aqui deitado numa rede debaixo de uns pés de siriguela, é, e pé de manga e de tudo, e uma fresquinha boa e tá bem molhado. Graças a Deus. Que eu tô escutando aqui. Abraço, tchau, irmão. Eita, Lira já chegou, tá com força total, Lirão. É, Pingo d'Água tá comunicando. Vamos estar aí em Cajazeiras hoje à noite no Tênis Clube, no Baile da Saudade. Vai ter muita gente, viu? Se Deus quiser. É nessa festa que a gente revê os grandes amigos. Biozinho tá chegando também, né? É, o primo velho Júnior tá por aqui, filho despedido de sobrinho. Boa tarde, primo Tatiga, aqui é Júnior Rocks, filho despedido de sobrinho. Tô aqui escutando seu programa, meu amigo, tá show de bola. Tomando uma cervejinha gelada, comendo um churrasquinho. Não é aquele churrasco que o candidato aí prometeu não, né? Que tem a picanha, aquela coisa lá, cervejinha gelada. É um churrasco conquistado com suor, com trabalho. Não é o churrasco que ele prometeu não, que o aumento que ele deu pro funcionário foi R$18. E R$18 só dá para comer miojo. Mas estamos escutando, meu amigo, aqui, Saco Teixeira, Caminho da Serragem, escutando seu programa, meu guerreiro. Estamos juntos e mais tarde todo mundo na Praça do Frevo para curtir esse carnaval maravilhoso, conquistado por nossa população cajazeirense e administrado por José Aldemir e Doutora Paula. Beijo, Tatico, é nóis, guerreiro velho, fica com Deus. Aê, é meu primo, filho despedido sobrinho, é competente também demais, é um grande artista, é? Mexe também com poesia. Mestre também com poesia, tem um sangue de poeta. Minha amiga, rapaz, está aqui com a gente. É Vaninha. Vaninha lá no sítio Irmão. Obrigado, querida. Que Deus te abençoe e te ilumine. É, um abraço. Então, já tem as três, né, Raimundinho? Vamos embora. São 3 da tarde, mais 12, Difusora 23. Estamos com você outra vez. Difusora. Mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Tanto riso, oh, quanta alegria. Mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Foi bom te ver outra vez. Está fazendo 1 ano. Foi no carnaval que passou. Eu sou aquele Pierrot que te abraçou, que te beijou, meu amor.

Big, big, big, a saudade ficou. Big, big, big, o carnaval chegou. Big, big, big, o tempo passou. Big, big, big, você não voltou. Big, big, big, a saudade ficou. Ó Cajazeiras, meu amor. Tatu, cadê tu tatá? Tô aqui militando e você aonde está? Cadê tu tatu? Cadê tu tatá? Tô aqui militando e você aonde está? Tô na praça do fervo a te procurar. Na euforia, na chuva e no samba. Tô de ressaca, de pernas bamba. Loucura sem igual. A pandemia passou. Olha nós aqui de novo. É só alegria total. É festa, é carnaval. A pandemia passou. Olha nós aqui de novo. É só alegria total. É festa, é carnaval. Cadê tu tatu? Cadê tu tatá? Tô aqui gritando e você aonde está? Cadê tu tatu? Cadê tu tata? Tô aqui militando e você aonde está? Cadê tu tatu? Cadê tu tata? Tô aqui militando e você aonde está? Cadê tu tatu? Cadê tu tata? Tô aqui militando e você aonde está? Tô na praça do frevo a te procurar. Na euforia, na chuva e no samba. Tô de ressaca, de pernas bamba. Loucura sem igual. A pandemia passou. Olha nós aqui de novo. É só alegria total. É festa, é carnaval. A pandemia passou. Olha nós aqui de novo. É só alegria total. É festa, é carnaval. Cadê tu tatu? Cadê tu tata? Tô aqui gritando e você aonde está? Cadê tu tatu? Cadê tu tata? Tô aqui gritando e você aonde está? É claro! No carnaval, abrilhantando a nossa cidade e levando o nome mais longe pela superdifusora. Tem gente, daqui a pouquinho tem uma dica também para quem não gosta de carnaval, quem gosta de rezar, de orar, pedir a Deus felicidade, também temos aqui, né? Abraçar meu velho Massa, Massaroca tá aí, Pereirão da Zona Norte. Aquele boa tarde também para o Fulião que já está tomando aquela geladinha. É, mas não esqueça, meu irmão, com cautela que está começando praticamente hoje. Hoje ainda temos a Praça do Frevo a partir das 9 horas com abertura, Corredor da Folia às 22 horas. Temos também o rock. Quem não gosta de carnaval tem um rock aqui, aqui próximo à Caixa Econômica Federal. E temos também o Baile da Saudade no tênis. É isso aí. Alô, boa tarde. Alô, Tati, boa tarde. Estou assistindo seu programa aqui. O programa está legal, viu? É o negócio, o grupo do Caneco. Cadê, Rebundinho? Alô, bom programa. Ah, Crisanto lá de Cajazeiras Nova. Eita, menino, esse bloco do Caneco. Eu quero dizer que quem faz é o povo da nossa cidade. Aí, eu quero agradecer a toda a população do Lagoa Taína e convidar a cidade vizinha. Por isso que coloquei o horário para 3 horas da tarde, a concentração, para a cidade vizinha também vir para cá, também para esse bloco pro Toma no Caneco. Toma no Caneco. Já é domingo agora, o bloco Toma no Caneco, 5 anos, já desfilando nas ruas de Lagoa Taína. E aí o pessoal que vem de fora e o pessoal da cidade também já vai pegar a distribuição dos canecos com quem? Quem é que dá o caneco? Olha, escute só. Eu acho que as pessoas que vêm, porque a quantidade de gente é muito grande, ele traz o caneco dele. Agora, cada um traga seu caneco. Agora, chegar aqui na nossa cidade, embebedar, você perdeu o caneco, não vai brigar, não. Se conforme porque quebrou o caneco, ou perdeu o caneco, ou deu o caneco a outra pessoa, é uma brincadeira, um broco, que o pessoal tem que ficar com o caneco, o maior cuidado dele é o caneco, porque o caneco ele vai tomar a cerveja. E se perder o caneco, ele vai tomar crisante, pitú, caseira nova. O refrigerante. Agora, aquele que ficar abestalhado depois de tomar duas doses, está dando caneco a qualquer um. Ah, meu caneco, toma o caneco, toma o caneco. Então, peço o maior cuidado, que você fique com o caneco na mão. E eu, isso daí também é o respeito ao meio ambiente. Cada cara com o seu próprio caneco, não vão usar copo descartável, não vão usar outros materiais, que estão cada cara com cuidado no seu caneco. Agora, quem perdeu o caneco, eu acho que ele tem que se conformar, né, meu amigo? Muito obrigado aí, o presidente, falando sobre o bloco Toma no Caneco, domingo a partir das 3 horas. Pois é. Domingo a partir das 3 horas, concentração ali na Vila Boa Esperança, saindo diretamente para o João Vieira. Quero convidar toda a população, tanto de Lagoa de Itaenga, tanto da região, os amigos, realmente, venha todos tomar no caneco, que vai ser um grande frevo, a abertura do carnaval do nosso município. Ah, é? Vai ser uma festa muito maravilhosa para todas as idades, está aí presente, os amigos, e convido também vocês das imprensa a tomar no caneco, já que vocês estiverem muito ocupados nos trabalhos, convido você a tomar no caneco de verdade. Tá aí, Raimundinho. Convido amanhã, 3 horas da tarde. O pessoal da imprensa também está convidado, né? Com certeza. J. Ramos está vindo de Palmirim. Caneco curado. Não, ele disse que o caneco dele é virgem. Ele comprou em Fortaleza, nem usou ainda, viu, meu amigo? Pois é. Quem vem com o caneco furado pra cá é Ticunha. Ticunha já ligou pra mim, estou indo com o meu caneco furado. É. Eita, Jesus. Agora são 15 mais 26. Meu amigo Nelson e Hilda, esse casal abençoado por Deus. Aquele abraço para vocês, obrigado pela sintonia. Olha, a imprensa paraibana repercute feito de Maria Clara, estudante de Cajazeiras, primeiro lugar de medicina na USP São Paulo, viu? Família aqui dos Abreu, né? Doutor Vitoriano, de Fátima, garotinha, rapaz jovem, 17 anos, Remendio. Primeiro lugar, né? Na parabéns Faculdade de Medicina UPS, é, UPS São Paulo. Eita, rapaz, é muita vontade de estudar e muita força para se formar bem novinha como médica. Que Deus o abençoe, Maria Clara, que Deus te ilumine, que seja sempre claro o teu caminho, tua vida, é? E sempre acreditando na família, porque a família é a base de tudo, rapaz. É isso aí. Um abração também para a Dona Irene Simeão, que está aniversariando hoje. Parabéns, felicidade, que esta data seja repleta de muita paz e de muita saúde. Parabéns para você. Parabéns, obrigado pela audiência. Joilson, esse é o furião número 1 aqui de Cajazeiras. Só estou esperando ele pelo guarda-chuva. A chuva chegou e o guarda-chuva não chegou, Raimundinho. Um abraço, Joilson e Paula. Joia estava show ontem lá no Bloco dos Imprensados. Paula é a fuliana número 1, a nossa sempre rainha. Um abraço, Joios. Um abraço, Paula. Esse casal abençoado por Deus. Muita felicidade e saúde. Para que nós possamos passar o carnaval, se Deus quiser, todos felizes. Amanhã o debate será na casa do médico, doutor Deusdete Leitão, doutor Pablo. Pablo Leitão, que também acompanhou de perto no passo, no frevo do compasso. Ontem, lá na Praça João Pessoa, rapaz. É, na Praça João Pessoa, com a turma da imprensa, doutor Pablo. Olha, Raimundinho, após 2 anos, devido à pandemia do Covid-19, o retiro de carnaval da comunidade evangelizadora Mãe da Misericórdia, um dos mais antigos do sertão, está de volta em Cajazeiras. A edição 33 do evento acontece de 18, começando hoje a 21 de fevereiro, na sede da Comunidade, localizada na rua Barão do Rio Branco, centro de Cajazeiras, com presença de padres da diocese e membros de comunidades católicas da área. A consagrada Maria do Socorro Nóbrega, uma das mais antigas representantes da comunidade Mãe da Misericórdia, ressalta que esse retiro de carnaval é pioneiro no sertão do estado. Então, você que não quer participar do carnaval, vá para o retiro Mãe da Misericórdia, né? Reze e peça por todos nós. É isso? É, cada um tem o direito de escolha. Mas todo mundo tem o direito de rezar, né? Eu posso escolher o carnaval, posso escolher outra coisa, mas eu tenho o direito, obrigação. Nós, cristãos, temos obrigação e temos também direito e dever de rezar. Ao sair de casa, rezar. Ao chegar em casa, rezar. Ao levantar, ao despertar, agradecer a Deus pelos seus e pelos meus. E agradecer também a Deus pelo dom da vida, pelo sol que nos ilumina gratuitamente e pela água que bebemos todos os dias. A nossa missão aqui na Terra é agradecer a Deus. Deus forte, Deus santo, Deus imortal, Deus que cura e Deus que salva, porque só Ele pode salvar. Você pode brincar, né? E sempre digo com cautela, obedecendo as normas, os direitos, ou o seu direito de ir e vir, e o direito daquele que está ao seu lado. Mas a obrigação, o dever, é de você rezar. O homem que desperta pela manhã e não tem coragem de fazer pelo menos o pelo sinal, rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma Salve Rainha, agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo despertar, ele não é digno, né? Pode ter certeza disso. Você só tomar cachaça, se apansa, se deitar, comer, beber e não agradecer, meu irmão? Temos que agradecer. A gente não agradece o nosso patrão pelo emprego que nós temos, mesmo sabendo que o salário é pouco, mas nós temos que trabalhar para cumprir as nossas obrigações. Então agradeça também a Deus. E a fórmula de você agradecer a Deus é através da oração, que é importante também no carnaval, para que você possa orar. É a API, né? API? Zé Neto mandou, é? Meu amigo Zé Neto? É. Ixi, é dos imprensados, é? É, mas é da API, não? Lá de João Pessoa. É, Bloco dos Imprensados 2023, parece que é João Pessoa. E ele mandou GG para mim, foi. GG cabe dois tatinhos. GG é Adjunto Soares. Não, Adjunto Soares não é GG, não. Adjunto Soares é GG, GG, GG. Adjunto Soares, ele tava com uma GG, GG, GG. Ontem lá, no Bloco dos Imprensados. Como é que pode? Vai, Mudinho, já tem alguma música aí? É? Eu de Salga Mídia. Ah, Salga Mídia. Aí depois nós vamos tocar também. É, aqui de Cajazeiras, você vai tocar aí do Bloco do Índio, é? E vamos tocar também Eutim, a nova de Eutim, viu? A de Eutinho, que é muito boa também. Vamos tocar também as músicas de Cajazeiras, porque nós só temos essa oportunidade, homem. Os nossos compositores e os artistas aqui em Prata da Casa só temos essa oportunidade de, né, já estão pedindo, né? Aqui Zé Aliança no próximo. Então você bota as quatro, diz a Aliança, para completar, né? Nós vamos até às 17 horas. 5 mais 32. Aí. Junto. Prima Linda, Roberta Moés e Rosa. É, e Roselma. Simbora! O carnaval. Esse ano eu vou curtir direitinho, vou ficar sintonizado, fica bem à vontade ao lado de Salgadinho. Jamilson Venceslau, o Salgadinho. Eu vou curtir direitinho, vou ficar sintonizado, fica bem à vontade ao lado de Salgadinho. No programa do nosso Salgadinho, vou curtir direitinho nosso lindo carnaval. Programa do nosso Salgadinho, vou curtir direitinho nosso lindo carnaval. O carnaval. esse ano eu vou curtir direitinho. Vou ficar sintonizado, ficar bem à vontade ao lado de Salgadinho. O carnaval desse ano eu vou curtir direitinho. Vou ficar sintonizado, ficar bem à vontade ao lado de Salgadinho. O programa do nosso Salgadinho, curtir direitinho o nosso lindo carnaval. O programa do Salgadinho levanta o seu astral. Sem tristeza e sem melancolia, quero ver alegria nesse lindo carnaval. Sem tristeza e sem melancolia, quero ver alegria nesse lindo carnaval. Jamilson Venceslau, o Salgadinho. É o moral das meninas. O índio é tradição. Meio século de carnaval, o índio tá na praça sensacional. O índio é de Cajazeiras, o índio é tradição. Meio século de carnaval, o índio tá na praça sensacional. O índio não tem tribo, o índio não tem oca. Não fuma cachimbo, o índio quer pitu com coca. O índio não tem tribo, o índio não tem oca. O índio não fuma cachimbo, o índio quer pitu com coca. Gulhu, gulhu, o índio quer pitu. Gulhu, gulhu, o índio quer pitu. Gulhu, gulhu, o índio quer pitu. Gulhu, gulhu, o índio quer pitu. Cajazeiras, o índio é tradição. Meio século de carnaval, o índio tá na praça sensacional. O índio é de Cajazeiras, o índio é tradição. Meio século de carnaval, o índio tá na praça sensacional. O índio não tem tribo, o índio não tem oca. Não fuma cachimbo, o índio quer pitu com coca. O índio não tem tribo, o índio não tem oca. O índio não fuma cachimbo, o índio quer pitu com coca. Gulhu, gulhu, o índio quer pitu. Gulhu, gulhu, o índio quer pitu. Gulhu, gulhu, o índio quer pitu. Gulhu, gulhu, o índio quer pitu. Oh, linda morena, me dá tua mão. desse moreno o que você quiser. Linda morena, venha ser minha mulher. Quem dera, quem dera, quem dera ela junto de mim. Por ela, eu faço tudo e até mais um pouquinho. Quem dera, quem dera, quem dera ganhar seu coração. Oh, linda morena, me dá a tua mão, que eu ponho nela um anel de união. Faz desse moreno o que você quiser. Linda morena, venha ser minha mulher. Quem dera, quem dera, quem dera ela junto de mim. Por ela, eu faço tudo e até mais um pouquinho. Se você quiser, linda morena, venha ser minha mulher. Quem dera, quem dera, quem dera ela junto de mim. Por ela, eu faço tudo e até mais um pouquinho. Quem dera, quem dera, quem dera ela junto de mim. Por ela, eu faço tudo e até mais um pouquinho. Eu esse ano vou sair no bloco Zé Aliança. Vamos cair da folia. Eu esse ano vou sair no bloco, no bloco Zé Aliança. Vamos fazer a festa de Momo na Praça João Pessoa. Eu esse ano vou sair num bloco, num bloco Zé Aliança. Vamos fazer a festa de Momo na Praça João Pessoa. Zé Aliança era carnavalesco dos grandes carnavais. Em Cajazeiras ele fez história e o povo não esquece jamais. Eu esse ano vou sair num bloco, num bloco Zé Aliança. Vamos fazer a festa de Momo na Praça João Pessoa. Eu esse ano vou sair num bloco Zé Aliança. Vamos fazer a festa de Momo na Praça João Pessoa. E tome frevo, bloco Zé Aliança. Esse ano eu vou sair num bloco Zé Aliança. Vamos fazer a festa de Momo na Praça João Pessoa. Eu esse ano eu vou sair num bloco Zé Aliança. Vamos fazer a festa de Momo na Praça João Pessoa. Zé Aliança era carnavalesco dos grandes carnavais. Em Cajazeiras ele fez história e o povo não esquece jamais. Eu esse ano eu vou sair num bloco Zé Aliança. Vamos fazer a festa de Momo na Praça João Pessoa. Eu esse ano eu vou sair num bloco Zé Aliança. Vamos fazer a festa de Momo na Praça João Pessoa. Segura o Frank e Formiga! Cajazeiras tem folia. De 18 a 21 de fevereiro, Cajazeiras faz o melhor carnaval da Paraíba. Você vai curtir grandes atrações musicais no corredor da folia e também nos espaços alternativos da Praça do Frevo e Praça do Rock, além de desfile dos blocos com trio elétrico. O maior carnaval da Paraíba é em Cajazeiras. Vem curtir essa festa. Realização Prefeitura de Cajazeiras. Apoio FUNESC, Governo do Estado. No bloco de ofertas do Lojão Rio do Peixe, a sua diversão vai ter a alegria com preço baixo de verdade. Escova secadora Alize Modelos Cabelos, só 119. Fritadeira elétrica prepara alimentos sem óleo, 5 litros, só 10,44,90. Churrasqueira elétrica com 2.000 watts de potência, só 149. Abre alas que as condições imbatíveis vão passar. Compre na loja ou no site. Bloco de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. A Floricultura Flores.com dispõe de buquês de noiva, arranjos e artigos para presentes, coroas fúnebres, flores e decoração. A Floricultura Flores.com monta sua cesta de presentes do jeitinho que você quer e ainda conta com delivery no WhatsApp 83 993 47 98 69 ou 3531 5634. Seja em qualquer ocasião, presentear é um gesto de carinho e a Floricultura Flores.com tem esse presente ideal para cada momento. Em Cajazeiras, na Rua Coronel Peba, 288, no centro. O Boticário traz para você o lançamento Florata Red Blossom. Marcante como Florata Red, vibrante como um novo romance. Uma fragrância moderna, ultra feminina e que conta com 20% de desconto. Garanta já o seu na loja, no site, com o revendedor ou pelo WhatsApp oficial 0800-744-0010. Florata é perfumaria. Perfumaria é o Boticário. Promoção válida até 5 de março. Consulte as condições nos canais de venda. Em ritmo de carnaval, em nome da Gráfica Mil Cores, Ótica Boa Vista e Joaquim Ótica. Meu amigo Joaquim, aquele abraço, rapaz. Supermercado das Palmeiras, quentes e frios. E a bebida tá lá, um preço especial, viu, Tarcísio? Aquele abraço para o nosso amigo Tarcísio, Supermercado das Palmeiras, conosco neste carnaval. É o moral das meninas. Ele, Rosinha, aquele atendimento. Totônio Autopeças e Floricultura. Flores.com, rapaz, buquê de noivas, arranjos e artigos para presente. Vamos ao ouvinte. Alô, boa tarde. E Rapquei. Oi. Ele tá, tem que botar a música dele aí, que gravou. Aí, eu acho muito bonita essa música aí. Então, prepara aí, né, meu? De quem é que Rabo tá cheio. Aqui em casa escutando, tochado. Quem é, meu? Viu, Sé? Ah, o Sérgio Timudinho? É o Rabo Cheio. Certo, Rabo Cheio. Raimundinho vai preparar, viu? Pra você. É, graças a Deus, tá bem, bem solicitada. Depois nós vamos trazer, Raimundinho. Prepara aí. É, aquela música de Nelson Gonçalves. Ei, Coja aqui. Isso é bonito, rapaz. Relembra os velhos carnavais, viu? Com certeza. Depois nós vamos tocar aí. É, você já preparou a Noia? Noinha e Noião, Noinha. É o Bodinho, né? Bodinho ligeirinho, rapaz. Moral. Quem gosta é Tenente Benício. Tenente Benício gosta dessa música, né? Um abraço. É a prata da casa, rapaz. As pessoas de casa que estão abrilhantando o carnaval de Cajazeiras. Isso tudo no começo, princípio, e não vai ter fim, não. Quem começou o princípio e vamos prosseguir foi Juninho Terra. Esse grande artista, cantor, compositor, é a figura nossa de Cajazeiras. Um abraço para você, João de Terra, né? Vou abraçar também o companheiro Jota França pelo trabalho à frente da nossa ACI, Associação Cajazeirense de Imprensa, também abraçando as causas da nossa cidade e a organização do Bloco Ontem dos Imprensados lá na Praça João Pessoa, ele e o Tinho, né, e outros amigos, não é isso? Mandar um abraço para o secretário Biratã de Assis, nosso queridíssimo José Anchieta, rapaz, também. É o moral das meninas. Né? Abraçar também, mandar uma boa tarde para o nosso queridíssimo Rafael Caldeira, né? Abraçar também o meu amigo seu Dudu, muito trabalho, Antônio da Iluminação, né? O nosso amigo Marcondes também, Gerôncio, todos vocês. E Angélica nem se fala, que essa mulher guerreira, ela que cuidou muito bem da ornamentação. Passamos amanhã aqui na Praça do Frevo, né, Angélica? Parabéns pelo trabalho, pela luta, pela abnegação, tá certo? Ah, mandar uma boa tarde também para Neguinho do Mondrian, participando também da festa momesca na cidade de Cajazeiras. Ah, minha amiga Sônia Barros, essa é uma guerreira. Ah, Tarcísio? Tarcísio é um amigão, rapaz. Então pronto, tá preparando aí, meu amigo Tarcísio. Tarcísio é um amigo meu de infância. Eu conheci Rosinha. Meu amigo Raimundo, eu acho que Rosinha nem me conhece também, nunca mais eu tive a oportunidade de conversar com a Rosinha, mas eu conheci Rosinha pequenininha, bem branquinha, lá na Doutor Coelho. Eu namorava com Melry, a gente ficava sentado no banco, né? A irmã de Filgueira, que hoje é casado com Zé, irmã de Tarcísio, e Rosinha pequenininha, ficava lá brincando com a gente. Pois é, Rosa, nossa amiga das Palmeiras. Um abraço, Tarcísio, obrigado, meu irmão. Tenho grande consideração por você, um ser humano maravilhoso, cidadão de bem, determinado, trabalhador, que gosta de investir coração na terra. Coração amigo, rapaz. O cara tem um coração para Deus, né? Gosta de investir na sua terra. Fazer pela sua terra, isso é muito bonito. E joguei com o Mané também, Manel. Sabia que o Manel, o irmão dele, era lateral? Jogou no Atlético, bom lateral direito. Não sei se o Manel ainda está em Pombal ou essa família aí, né? Com certeza. Olha, a secretária municipal, ou a secretaria municipal para o desenvolvimento humano da cidade de Cajazeiras, seguindo recomendações do Ministério Público, estará com o plantão social durante os dias de carnaval, sábado, domingo, segunda e terça. Uma equipe de profissionais multidisciplinares, com assistente social, psicólogo, orientadores sociais e conselho tutelar. A secretária Simone Cartacho, que faz esse grande trabalho também, enfatiza a importância do plantão para as pessoas que venham a precisar do atendimento social, sobretudo criança, adolescente, pessoas com deficiência, mulheres e idosos. Aconteceu qualquer coisa aqui no Corredor da Folia, não corro para lugar algum, né? Aqui em frente à prefeitura tem duas barracas, toda montada, e essas pessoas vão estar lá para lhe atender. É o aviso que nós estamos dando para o pai de família, para a mãe de família, que tem o idoso que trouxe, está se sentindo mal, tem algum problema, corre logo para cá. É em frente à prefeitura. Também vai funcionar um posto policial na entrada da prefeitura, para pronto atendimento. Atenção, Fulião. Qualquer problema, pode se dirigir aqui. Além dos policiais que vão ficar fazendo toda essa ronda no Corredor da Folia, aos arredores de Cajazeiras, né? Vamos ter esse atendimento também dentro do Corredor da Folia, principalmente aqui na Prefeitura Municipal. Em frente à Prefeitura e dentro também vai funcionar um posto da polícia para o pronto atendimento. Além do pessoal da saúde que está aí neste trabalho durante todo o Carnaval de Cajazeiras. E você que vem a Cajazeiras de outras cidades, procure estacionar seus veículos em locais iluminados. Nunca vá deixar automóvel no local escuro e muito distante, né? Esse é o alerta da segurança de Cajazeiras. Você vem a Cajazeiras, você é um folião, é o Carnaval da Tranquilidade. Todo mundo sabe que é o Carnaval da Tranquilidade, mas não podemos dar bobeira. Você não vai chegar aqui e deixar seu carro lá do outro lado da cidade, no escuro. Não, procure espaço com luminosidade, com claridade e, se possível, próximo. É isso que o comandante aqui do 6º BPM vem pedindo, é a Briosa Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. E aquilo que a gente já citou, vai sair do corredor da folia, não vá só, vai urinar, procura um local adequado, e vamos ter banheiros aqui, né? E se você vai para um lugar mais distante, não procure lugar escuro e vá sempre com 2, 3. Vá sempre na companhia de alguém, né? Sempre na companhia de alguém. Vai usar o cartão de crédito, preste atenção quem está ao seu redor, lhe observando, vendo seus movimentos. Porque essas pessoas que sempre vêm cometer o mal são como os ratos. Eles ficam se aproximando para pegar a primeira oportunidade, primeiro descuido seu. E aquilo que a gente diz, o celular sempre usar no bolso na frente. E as mães de família que vêm às vezes com as crianças, coloca aquelas bolsas para trás, não faça isso não. Principalmente se o celular estiver dentro da mochila. Coloca a mochila para frente, observando bem. Sempre que puder, dê uma olhadinha, lado esquerdo, lado direito e principalmente nas costas, para ver se alguém vem lhe acompanhando. Isso também é muito importante. Eu sei que às vezes no corredor da folia não dá para fazer isso, mas tem local que dá para fazer isso. E você deve fazer. E não manter distância, né? Não manter distância. Sempre estar próximo de alguém. Sempre estar próximo de alguém. Porque o mala, o que é esperto, o astuto, ele vai sempre procurar você saindo, principalmente sozinho, para ele procurar lhe assaltar e fazer o mal. São dicas da Briosa Polícia Militar e também aqui da Prefeitura Municipal de Cajazeiras. É? E para você também saber quem vai tocar hoje, né, na Praça do Frevo é Retrô. A banda que arrebenta, está arrebentando essa banda. Tem Eduardo, Ney de Amaro, que é show de bola, canta muito, né? Canta muito. E vai estar aqui na Praça do Frevo. Praça do Frevo já foi ornamentada. Quem chegar lá vai ver em frente uma linda foto do Sorriso Fácil de Zezinho Soliares, Paulo Feitosa, nossa amiga Inês, está lá um banda. Agradecer até o companheiro Biratã de Assis. Nós passamos hoje pela manhã deixando tudo prontinho, né? Na Praça do Frevo. Eu estarei lá na animação, né? Vou trabalhar também pela difusora lá, ao lado de José Anchieta, né? E a Praça do Frevo já está toda pronta. Por volta das 21 horas vai ser iniciada. Às 22 horas lá no corredor da folia, com a presença do prefeito José Aldemir. Tá certo? Meu amigo Joios, e se for tomar banho na piscina, muito cuidado. Me chame se tiver alguém por perto. É, né, Raimundinho? Principalmente se tiver um churrasquinho. Tá certo, Paula? Um abraço. Olha, para você saber as atrações de hoje é fácil aqui, ó. Sabadão, corredor da folia. É, rapaz. Japãozinho, Flávio Pisada, eita, Célia Melo e Chicletia. As atrações de hoje lá no palco principal. E aqui, próximo à Caixa Econômica, vamos ter, quem não gosta de carnaval, você vai curtir o rock reggae. Vamos ter grandes atrações também, hein? Então, Japãozinho, Flávio Pisada, Célia Melo e Chiclete A. E na Praça do Frevo, Retrô. Só falando de amor. Ô jardineira, por que tá tão triste? Mas o que foi que aconteceu? Foi Joilson que foi pra piscina, tomou um banho e nem me chamou. Um abraço, Joilson. Deixa eu mandar um boa tarde aqui também pra minha amiga. Ela não gosta de carnaval, mas já curtiu muito, né? A minha amiga Fatinha Limeira, Lucinha Limeira, e vai ouvir hoje também a difusora comandando, né, o Carnaval de Cajazeiras. Quem não vai, fica em casa ligado na difusora, né, Mudinho? Você fica sabendo de tudo. Da Praça do Frevo, do Corredor da Folia, do Tênis Clube, o que acontece na área hospitalar e policial com o meu amigo Vanderlei, repórter mais esperto do Brasil. Daqui a pouquinho já está falando aqui da Praça João Pessoa, Bloco das Virgens. Então Cajazeiras está completa. E amanhã, doutor Pablo Leitão, da sua residência, o debate vai acontecer com o Eutinho e toda a bancada, né? Eu vou estar presente, Denis Ferrari, Eldri, né? Os companheiros aqui da Difusora, marcando presença lá na residência do Dr. Deusdeto Leitão, nosso queridíssimo Dr. Pablo, que Deus abençoe com muita saúde, muita paz, porque se for um médico, esse aí trabalhou, viu, na pandemia. Me deu muita assistência. Sempre que ligava, foram 30 dias de sofrimento, porque não é brinquedo, meu amigo. Quando essa pandemia apareceu, amedrontou. E eu passei 30 dias trancado em um quarto. 30 dias, sem sair. Até para se alimentar, a mulher botava o comida na porta, eu abria e fechava. E Dr. Pablo sempre ligava para mim, sempre me dando as instruções. Isso foi muito importante também. Fez comigo e fez com milhares e milhares de pessoas, né? Raimundinho, já tem as 3, 4, né? Nós vamos de 4, com certeza. Mas nós não vamos de 4 lá com o caneco, não, lá no bloco de Crisanto, não, viu? 4 da tarde, em ponto. 4 da tarde, em ponto. Vamos de carnaval. Super Difusora, a estação do amor. De perto ou da distância, não há distância que nos separe. Olha só o que é que tem de bom em Cajazeiras. Ah, Frevinho, Machinha. Daqui a pouco eu vou tocar uma de Delbel, viu? Delbel mandou aqui uma linda, linda. Ele que é um grande cantor e compositor. Boa tarde, Raimundo. Chegou 2023, no carnaval está faltando eles três. Chegou 2023, no carnaval está faltando eles três. Paulo Feitosa, Zezinho Salinhares e a nossa amiga Inês. Paulo Feitosa, boca quente, olha o segredo, é não desanimar. Zezinho Salinhares, sorriso fácil, no caixa preto ele gostava de brincar. E nem política e dos conselhos, a queridinha da doutor Coelho. O carnaval de amor e fé, doutora Paula e o prefeito Zé. Como é que é? Chegou 2023, no carnaval está faltando eles três. Chegou 2023, no carnaval está faltando eles três. Paulo Feitosa, Zezinho Salinhares e a nossa amiga Inês. O tênis clube é tradição, baile da saudade, a boa recordação. 1º de maio, praça João Pessoa, onde o Fulião brincava numa boa. O Fulião voltou com alegria depois dessa pandemia. Praça dos Blocos, praça do Prego e a juventude no corredor da polia. Chegou 2023, no carnaval está faltando eles três. Chegou 2023, no carnaval está faltando eles três. Chegou 2023, no carnaval está faltando eles três. Chegou 2023, no carnaval está faltando eles três. Paulo Feitosa, Zezinho Salinhares e a nossa amiga Inês. O tênis clube é tradição, baile da saudade, a boa recordação. 1º de maio, praça João Pessoa, onde o Fulião brincava numa boa. O Fulião voltou com alegria depois dessa pandemia. Praça dos Blocos, praça do Prego e a juventude no corredor da polia. Chegou 2023, no carnaval está faltando eles três. Chegou 2023, no carnaval está faltando eles três. Chegou 2023, no carnaval está faltando eles três. Chegou 2023, no carnaval está faltando eles três. o moral das meninas. Carnaval vai ser de tudo. Hoje eu não quero sofrer. Hoje eu não quero chorar. Deixei a tristeza lá fora. Mandei a saudade esperar. Lá, lá, lá, lá, lá. Hoje eu não quero sofrer. Quem quiser que sofra em meu lugar. Vá pra casa, Ramon Figueiredo. Quero me afogar em serpentinas. Quando ouvir o primeiro clarim tocar, quero ver milhões de colombinas a cantar. Tra, la, la, la, la, la. Quero me perder de mão em mão. Quero ser ninguém na multidão. Ei, Kojak! Ei, Kojak, homem da lei! Ei, Kojak! Ei, Kojak! Ei, Kojak, homem da lei! Kojak mete bronca na moçada, é tira valente e respeitado. Acaba os vida torta da cidade, destrói os pirulitos do mercado. Ei, ei, Kojak! Ei, Kojak! Ei, Kojak! Homem da lei! Ei, Kojak! Ei, Kojak! Ei, Kojak! Homem da lei! Kojak mete bronca na moçada, é tira valente e respeitado. Acaba os vida torta da cidade, destrói os pirulitos do mercado. Ei, Kojak! Ei, Kojak! Ei, Kojak! Ei, Kojak! Homem da lei! Ei, Kojak! Homem da lei, Kojak mete bronca na moçada, retira valente e respeitado, acaba os vida torta da cidade, destrói os pirulitos do mercado. Ei, Kojak! Ei, Kojak! Ei, Kojak! Homem da lei. Homem da lei. Ô noia, tu é danado. Tu é um noia, noia que não é noiado. Ô noia, tu é danado. Tu é um noia, noia que não é noiado. Eu conheço noia e conheço noinha. Nenhum gosta de pedra, de maconha, nem farinha. Eu conheço noia e conheço noinha. Nenhum gosta de pedra, de maconha, nem farinha. Conheço noia, noia danado. Noia caçava rolinha lá no açude quebrado. Eu conheço noia, pedi prova e assumo. Noia tomava banho lá no açude de Bruno. Ô noia, tu é danado. Tu é um noia, noia que não é noiado. Ô noia, tu é danado. Tu é um noia, noia que não é noiado. Atenção, meu amigo noia, Carmem de Holanda, Cajazeira. Aqui é o Gotinho Mototá, do rei das piriguetes. Ô noia, tu é danado. Tu é um noia, noia que não é noiado. Ô noia, tu é danado. Tu é um noia, noia que não é noiado. Eu conheço noia e conheço noinha. Nenhum gosta de pedra, de maconha, nem farinha. Eu conheço noia e conheço noinha. Nenhum gosta de pedra, de maconha, nem farinha. Conheço noia, noia danado. Noia caçava rolinha lá no açude quebrado. Eu conheço noia, vi de prova e assumo. Noia tomava banho lá no açude de Bruno. Ô noia, tu é danado. Tu é um noia, noia que não é noiado. Ô noia, tu é danado. Tu é um noia, noia que não é noiado. Ô noia, tu é danado. Tu é um noia, noia que não é noiado. Ô noia, tu é danado. Tu é um noia, noia que não é noiado. A maior cobertura do Carnaval 2023 é na Superdifusora. É bom demais! Nos debates, no frevo e no corredor da folia. Onde tem Carnaval, a Difusora leva até você nos 1070. Oferecimento. Eu tenho mais que tá nessa, fazendo misura na ponta do pé. Loja SP Baby. Dispõe de todo enxoval para o seu bebê. É a loja completa para o seu bebê, além de muitos brinquedos. Na Praça Emídio Cartacho, número 44, em frente à Praça da Telemar, ao lado da lotérica. SP Baby. Gráfica mil cores, imprimindo com qualidade, eficiência e pontualidade. Na Engenheiro Carlos Pires Issa, número 443. Zap 996792120. Agora o Grupo Barroso ficou ainda mais completo. Empréstimo consignado do INSS, federal, estadual, municipal, militares, antecipação do FGTS e empréstimo pessoal, com ou sem garantia. Grupo Barroso. Ótica Boa Vista e Joaquim Ótica. Faz o seu exame de vista todos os dias e dispõe de médico oftalmologista. Tem armações e a novidade lente filtro azul, com maior proteção. No calçadão Tenente Sabino, números 27 e 33. Supermercado das Palmeiras. A tradição de comprar barato. Lá o seu dinheiro rende mais. E em breve inauguração da nova estrutura do Supermercado das Palmeiras. De um lado a outro entre a Tiburtino Cartacho e a Doutor Coelho. Aguardem. Floriculturaflores.com. Buquês de noiva, arranjos, artigos para presentes, coroas fúnebres, flores e decoração. Dispondo de delivery. WhatsApp 99347-9869. Floriculturaflores.com. Na Rua Coronel Peba, 288, no centro de Cajazeiras. E Totonho Autopeças, a loja que dispõe de todas as peças para caminhões e caminhonetas. Totonho Autopeças, Rua Sabino Assis, 157, ao lado da Praça do Chamegão. No bloco de ofertas do Lojão Rio do Peixe, a sua diversão vai ter a alegria com preço baixo de verdade. Escova secadora Alize Modelos Cabelos, só 119. Fritadeira elétrica prepara alimentos sem óleo, 5 litros, só 10 de 44,90. Churrasqueira elétrica com 2 mil watts de potência, só 149. Abre alas que as condições imbatíveis vão passar. Compre na loja ou no site. Bloco de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. O Supermercado das Palmeiras é o lugar onde você faz sua feira e vê o seu dinheiro render mais. Prepare-se, em breve inauguração da nova estrutura do Supermercado das Palmeiras. Será de um lado ao outro, entre a Tiburtino Cartacho e a Doutor Coelho. Mais espaço, mais comodidade e mais economia. Porque lá no Supermercado das Palmeiras, tudo é mais barato mesmo. Supermercado das Palmeiras, uma tradição de vender barato. E está chegando o grande dia. Vem aí, inauguração da nova estrutura do Supermercado das Palmeiras. Aguardem! Agora são 16 mais 15. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. É, com certeza. Agora 16 horas 15 minutinhos. Deixa eu mandar aquele boa tarde legal. Tô aguardando a turma já daqui a pouquinho, direto lá da Praça João Pessoa. Com certeza. SETRAN de Cajazeiras e HJB promovem ação educativa no trânsito para alertar sobre os perigos durante o carnaval, viu? É isso aí. É mais segurança no trânsito de Cajazeiras. Prefeito José Aldemir autorizou a SETRAN pintando as faixas, deixando a cidade bem sinalizada para que possa acontecer o carnaval, né? Com tranquilidade para você, fulião de Cajazeiras e que vem de outras cidades, né? Girton Rodrigo lá de Santa Helena, ao nosso abraço, obrigado pela sintonia. Deixa eu abraçar aqui, vereador Alisson Voz Violão e Fia, sua esposa, estão ouvindo a gente. Obrigado pela sintonia, vereador. Mandando um abraço forte para a turma aí do Patamuté, rapaz. Pessoal do Cacaré, Serra da Arara. Serra Vermelha, Adileuza tá lá, já brincou muito o carnaval, Adileuza. Alô, Marta, né? Obrigado pela audiência. Pois é. E lembrando que amanhã, na Praça do Frevo, homenagem a Zezinho Solinhares, ele que era o folião número um da Praça do Frevo, Inês da Doutor Coelho e Paulo Feitosa, que trabalhou também na Praça do Frevo como locutor, né? E essa homenagem será prestada, o Bander já está lá, já foi colocado, né, com ornamentação, e amanhã será o dia de homenagear essas pessoas. Todos os dias, né? Já começando hoje, nós vamos homenagear Paulo Feitosa, Inês, é, e Zezinho, que sempre estava presente ao lado de Corrinha, sua esposa, dos amigos Alberto Acontecente, Mariana, né, do outro Zezinho, é isso? De Wilton, Aline, Alto Vai Violão, Fia, Lã, Risoneide, é, essa turma que participava aí da festa, Zé Henrique, é, Igal, todos que estavam sempre na Praça do Frevo ao lado do queridíssimo Zezinho Solinhares. Minha amiga Marinalva e Carlos Pedro também, ao nosso abraço. E vamos de música, né? Só lembrando também que hoje à noite tem Baile da Saudade, que não tem idade. É, o Baile da Saudade é para todas as idades, porque recordar é viver. É isso. Abraçar a Sargento Arlindo lá na bodeguinha no Vale do Remédio. Joãozinho Aboiador, meu grande amigo. É. Francinaldo Abreu não vai brincar carnaval este ano, está um pouquinho adoentado, fez uma cirurgia, mas graças a Deus está se recuperando bem. Moisés Barroso também não vai brincar. Ele disse que está no bloco de Saci Pererê, né, Moisés? Um abraço para você, meu irmão. Tudo de bom, que Deus te abençoe e te ilumine. Muita saúde, né? E também o meu grande amigo de fé, camarada, é, João e Fabiana. Fabiana Eterna Rainha. Salgadinho tá lá, ouvindo com certeza o nosso programa. 4 da tarde mais 18. Mais uma rodada de 4. Depois você procura também colocar aí Marco Rogério, mais uma das antigas, viu, amiguinho? As antigas aí com Marco Rogério, no Carnaval de Cajazeiras. Vamos embora. É carnaval de novo, e o frevo que eu não pulei. ficou por lá. Tanta coisa ficou pra trás e a gente não se encontrou mais. Saudade, amor, de tudo que se passou. Nós dois juntinhos na Praça do Frevo. Recordações que não esquecerei jamais. Fiquei ligado em você e você se ligou em mim. Eu arlequim da alegria, você colombina do amor. O frevo pegou você e trouxe pra mim no toque de magia. Dancei, pulei, me eletrizei com um coração de fantasia. Dancei, pulei, me eletrizei com um coração de fantasia. Carnaval de novo, e o frevo que eu não pulei, eu vou pular. Tanta coisa ficou pra trás e a gente não se encontrou mais. Saudade, amor, de tudo que se passou. Nós dois juntinhos na Praça do Frevo. Recordações que não esquecerei jamais. Fiquei ligado em você e você se ligou em mim. Eu arlequim da alegria, você colombina do amor. O frevo pegou você e trouxe pra mim um toque de magia. Dancei, pulei, me eletrizei com um coração de fantasia. Dancei, pulei, me eletrizei com um coração de fantasia. No passo Saci Pererê, fiz a dança com euforia. No passo Saci Pererê, fiz a dança com euforia. Fui à praia do Janga pra ver a ciranda, o seu ciranda, ciranda. O mar estava tão belo, peixe amarelo, eu vi navegar, navegar. Não era peixe, não era, era Iemanjá, rainha. Dançando a ciranda, ciranda, no meio do mar, ciranda. Não era peixe, não era, era Iemanjá, rainha. Dançando a ciranda, ciranda, no meio do mar. Ver a ciranda, no seu ciranda, ciranda. O mar estava tão belo, um peixe amarelo, eu vi navegar, navegar. Não era peixe, não era, era Iemanjá, rainha. Dançando a ciranda, ciranda, no meio do mar, ciranda. Não era peixe, não era, era Iemanjá, rainha. Dançando a ciranda, ciranda, no meio do mar. Chegou quarta-feira e cadê meu amor? Lá na avenida a gente se encontrou. Junto com meu samba, ela sambou. Depois se foi sem me dizer nada. Fingiu pra mim que estava apaixonada. Pensei que fosse verdade, mas ela se foi e eu fiquei na saudade. Saudade dela, ainda sinto amor por ela. Vou me esquecer e viver a realidade. Não sei por que fui gostar de alguém assim tão de repente. Ela é sensacional, mas o seu amor é somente amor de carnaval. Ah, quarta-feira e cadê meu amor? Lá na avenida a gente se encontrou, junto com meu samba ela sambou. Depois se foi sem me dizer nada, fingiu pra mim que estava apaixonada. Pensei que fosse verdade, mas ela se foi e eu fiquei na saudade. Saudade dela, ainda sinto amor por ela. Vou lhe esquecer e viver a realidade. Não sei porquê por gostar de alguém assim tão de repente. Ela é sensacional, mas o seu amor é somente amor de carnaval. Saudade dela, ainda sinto amor por ela. Vou me esquecer e viver a realidade. Não sei porquê fui gostar de alguém assim tão de repente. Sensacional, mas o seu amor é somente amor de carnaval. Eu vou jogar a casca da banana, eu quero ver você escorregar. Na casca da banana, você vai me pagar. Eu vou jogar a casca da banana, eu quero ver você escorregar. Na casca da banana, você vai me pagar. Mexeu comigo, agora tem castigo. Mexeu comigo, vai ter que aguentar. Não sou seu inimigo, mas na casca da banana você vai me pagar. Mexeu comigo, agora tem castigo. Mexeu comigo, vai ter que aguentar. Não sou seu inimigo, mas na casca da banana você vai me pagar. Jogar a casca da banana, eu quero ver você escorregar. Na casca da banana, você vai me pagar. Eu vou jogar a casca da banana, eu quero ver você escorregar. Na casca da banana, você vai me pagar. Mexeu comigo, agora tem castigo. Mexeu comigo, vai ter que aguentar. Não sou seu inimigo, mas na casca da banana você vai me pagar. Mexeu comigo, agora tem castigo. Mexeu comigo, vai ter que aguentar. Não sou seu inimigo, mas na casca da banana você vai me pagar. Não sou seu inimigo, mas na casca da banana você vai me pagar. Ótica Boa Vista e Joaquim Ótica faz o seu exame de vista todos os dias e lá dispõe de médico oftalmologista. A Ótica Boa Vista e Joaquim Ótica tem armações de vários modelos e a novidade, lente filtro azul com maior proteção para seus olhos. E tem mais, na Ótica Boa Vista e Joaquim Ótica você vai poder dividir tudo em até 10 vezes no cartão. Temos uma grande variedade em armações, venha conferir. Ótica Boa Vista e Joaquim Ótica, no calçadão Tenente Sabino, números 27 e 33. Telefones 3531-5744 ou WhatsApp 99409-2909. Sabe o que combina com você neste carnaval? Tudo que a JI tem. Tava com saudade de sentir esse calor. Sim, pois a JI se identifica com todos, no estilo, na cor, no tamanho, no gosto e na alegria de viver do seu jeito. Portanto, neste carnaval, vem pra JI, aproveite nossos preços, prazos e facilidades para essa folia e escolha, é claro, o que te cai bem, como você é. Aproveite nossas promoções de carnaval com descontos especiais. Vanderlei Marques. Agora são 16 mais 30, já está aqui com a gente. Vanderlei Marques, direto da Praça João Pessoa. Nota, como é que está? As virgens, tô chegando todo mundo, eu chego já por aí, Vandeco. Tô firme e forte no batente. Boa tarde. Boa tarde, Tatico. A Superdifusora mais uma vez aqui presente na Praça do Frevo, Avenida João Pessoa, e já muitos foliões chegando. Os vendedores também já estão com suas banquinhas montadas. É aquela defesa que a gente sempre faz, que carnaval, além de festa, também gera emprego e divisas. Muita gente aqui. E já alguns jovens chegando também, algumas virgens. Como sempre, a Difusora em primeira mão, trazendo em cima do lance aqui a festa popular, a mais tradicional festa do povo brasileiro, que é o carnaval. Vamos pegar dois rapazes que já estão aqui vestidos a caráter para brincar o carnaval, saber de onde eles são. Você de onde é, meu irmãozinho? Sou de São João do Rio do Peixe. Aí vem prestigiar o carnaval de Cajazeiras. Todo ano você está por cá. Como é teu nome? Leandro. E qual é a tua expectativa para esse evento? Esperando um evento grandioso, como sempre, né? Um dos melhores blocos da cidade. Ok, vamos ouvir aqui o companheiro dele, que está aqui ao lado. Seu nome é? Meu nome é Carlos, inclusive sou o DJ, que vai tocar em cima do trio elétrico aqui de Cajazeiras. Deixa os pabriás! E eu espero que seja muito bom, porque tipo, a expectativa é que esse bloco, esse ano, bata recorde de público. Olha aí, então a expectativa mais do que positiva, e hoje, sem sombra de dúvidas, a praça vai explodir, é muita gente. Os comerciários estão aqui presentes, eu vou ouvir aqui um vendedor de cervejas, é isso? É ele aqui, qual é o nome do senhor? Geraldo Mariano. Seu Geraldo, a expectativa para vender tudo aí hoje? Se Deus quiser. E o evento, vem todos os anos prestigiar? Todo ano eu venho aqui. O que é que acha das meninas aí hoje? Aí tem umas meninas bonitas e esquisitas, né? É esquisita, é. Mas elas têm barba, um negócio estranho, mas... Nossa, tá bom, meu, né? Amor. Se bobear, vai, né? Vai. Aê, conta seu Geraldo, um abraço, Tatico. Nossa primeira participação, por cá também chegou o companheiro Denis Ferrari, tá todo bonitão, na pinta. Olha, e ele não veio vestido de noiva como prometeu não, viu? Veio a caráter, foi a namorada que proibiu, mas daqui a pouco eu vou arrumar uma sainha pra ele. Denis, pois... Rapaz, tu tá no pico. Dá um alô aí, o Tatico, que tá lá na Difusora aí. Daqui a pouco a gente passa os patrocinadores. Tá com você, garoto. Olha, boa tarde, mestre Alves, Tatico. Boa tarde a todos da Super Difusora AM. É um prazer enorme, Tatico, estar aqui ao vivo mais uma vez. É, depois de 2 anos, nada melhor do que a gente voltar a matar a saudade, o carnaval de Cajazeiras. Já estou aqui, aposto, com o companheiro Vanderlei Marques. Vamos ficar aqui durante essa concentração, logo que seria, esse esquenta, né? Esse esquenta de carnaval. Bloco das Virgens, e com certeza você que está em casa, você que acompanha agora a Super Difusora AM, você vai poder, né, acompanhar a transmissão ao vivo, tudo o que acontece aqui na concentração do Bloco das Virgens, hoje, por se tratar aí do ensaio do bloco. Nós vamos estar com você também, levando as informações aqui, Difusora AM e Patamoté FM. Daqui a pouquinho, nós já estamos aguardando aqui, Vanderlei Marques, um grande número de pessoas. A movimentação ainda é pequena. Trata-se também do horário, está muito cedo também, está muito quente, temperatura acima de 36 graus aí. Foi quem chegou primeiro, né? Com certeza, Patamoté FM Difusora AM chegou primeiro aqui na Avenida João Pessoa. E aqui nós vamos fazer aquele circulando, né? Tanto Vanderlei Marques na Difusora AM, eu também estou aqui, também dando aquela participação aqui na Difusora, mas vou estar na Patamoté FM já também, levando as informações, circulando aqui esse palco principal aqui da Avenida João Pessoa, e aguardar aqui os foliões, o Bloco das Virgens, que promete esse ano triplicar o número de pessoas pela expectativa que foi criada ao longo da semana, Vanderlei Marques. Ok, garoto, Tio, e nós estamos trabalhando em nome de quem, deles? Olha os patrocinadores aí, a New Optica Prime. Esse verão na New Optica, comprando duas peças em óculos solar, vem 50% de descontos na segunda. Fica no calçadão da Tenente Sabino, número 111, centro. Seus olhos merecem o melhor. Loja SP Baby, com tudo em enxoval para o seu bebê, além de muitos brinquedos. Tudo isso para você na Praça Emílio Cartacho Centro. Gráfica Mil Cores, imprimindo com qualidade, eficiência e pontualidade na Engenheiro Carlos Pires e Sá. Liga o microfone aí, Vanderlei. Tá dando um problemazinho no seu microfone, viu? Tá baixo. Ok, ajeita esse microfone aí. Chegou aqui o showman, o Agnaldo vai ajeitar aqui. Ah. Olha, Autoescola Bom Jesus, a mais conceituada autoescola do Alto Sertão da Paraíba. Com parcelamento em todos os cartões para os alunos em até 12 vezes. Fica na Rua Padre Rolim, Centro de Cajazeiras. Óticas. Olha, você comprou óculos de grau, você ganha óculos solar. Óticas Moraes, alegria de te ver bem. E por que não falar aqui, para você que acompanha a nossa transmissão ao vivo, do Supermercado das Palmeiras. Você tem sempre o melhor preço, as promoções no Supermercado das Palmeiras. E em breve inaugurando a sua nova estrutura, viu? Vai ser uma mega estrutura mesmo que vem aí. Atenção, Cajazeiras, Supermercado das Palmeiras, abraçar o nosso amigo Tarcísio e toda a equipe lá do supermercado, curtindo, aproveitando aqui a transmissão da Superdifusora AM. Okay, é o moral das meninas. É verdade, tá aqui com a gente, vai voltar pra você. O showman chegou por cá, os controles finais aqui. Dá os ajustes pra deixar as duas emissoras no ar de forma definitiva. E daqui a pouco a gente completa o patrocínio. Tem muita mulher bonita e tem muito, mas muito mesmo, bonita mulher. Agora daqui a pouquinho vamos ver se a gente arranja aqui uma namorada de bigode. Eu e o Agnaldo. O Agnaldo já tá procurando uma. Tá com você, Tatico. Brincadeira é o carnaval que rola. Agora são 16h35, a cobertura do rádio. A Difusora acompanhando tudo o que acontece em casa, no lar, no trabalho, nos bares, nos botecos, na avenida e no corredor da folia. Nos blocos, aonde quer que você esteja, pode ficar com o seu rádio ligado que a Difusora está presente, viu? Você vai para o Santana, liga seu rádio de pilha e acompanhe, para você não perder sequer um lance. Aqui tudo em cima. É, meu amigo Jarismar, lá de Juazeiro do Norte, ele está pedindo turbilhão. Nós já rodamos, né, menino? Mas vamos rodar novamente, né? A pedido de Jarismar. Eu já anunciei alguma por aí, não, Raimundinho? Não? É? Raimundinho, solta aí, solta essa música aí para o cara que é casado. Eu botei aí no zap aí agora. Quem é casado, que a mulher não deixa ele sair de casa. Olha como é que ele fica, olha. Ah. É esse áudio aí.